está cheio de glória. O quarto homem já está aqui, derramando unção, poder e vitória. Quem estiver ligado já pode sentir. Ele vem trazendo renovo. O caído ele põe de pé. Não há demônio que resista a Jesus de Nazaré. Quando ele chega, o milagre acontece. Quando ele chega, o inferno estremece. Quando ele chega, até a tristeza, a saudade, a alegria. Quando ele chega, derrama poder. Quando ele chega, batiza o que crê. Quando ele chega, vai quebrando tudo, botando o inferno pra correr. Ele chegou, vem trazendo a libertação. Ele chegou, com a espada de fogo na mão. Ele chegou, se prepare pra se encher. Ele chegou, tem milagre pra mim, você, você, você. É a raiz de Davi, o leão de Judá. É a raiz de Jessé, como ele não há. Operou no passado e hoje aqui ele vai operar. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e derradeiro, o meu Deus é assim. Quando ele decide, está decidido. Receba aí. Receba poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. Receba poder. Sinta esse mover. Mergulhe na glória, caminhe na glória. Transborde de glória, se enche de glória. A glória é tanta que o templo balança. Receba mais glória. Davi, o leão de Judá, é raiz de Jessé, como ele não há. Operou no passado e hoje aqui ele vai operar. É o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e derradeiro, o meu Deus é assim. Quando ele decide, está decidido. Receba aí. Receba poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. Receba poder. Sinta esse mover. Receba unção, unção, unção, unção, unção, unção. Se prepare que hoje aqui nessa igreja é pura explosão. Receba poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. Receba poder. Sinta esse mover. Mergulhe na glória, caminhe na glória. Transborde de glória, se enche de glória.